Quer jogar? Vai mais. Quer jogar? Vai mais. Quer jogar? Vai mais. Quer jogar? Vai mais. Deus é mais. A roleta para o tempo acabar e não dá mais. Depois que morrer, não tem mais o que fazer. Tudo que você plantou agora você vai colher. Isso, máfia. O clube da olaria, a família reunida no cassino da vida, te ensinando a jogar o jogo pra ganhar, não pra perder. Deus não joga dado, siga, ele vai vencer. Nesse jogo não tem trapaço, nosso mestre nunca blefa. O esquema pra vencer consiste em seguir as regras. Quem tentou ser mais esperto foi direto pro inferno. Quis pegar um atalho, mas só tem um caminho certo. Deus não joga dados, não espere pela sorte. Já foi tudo planejado, a sua escolha é vida ou morte. A mesa é posta, o clima é tenso, o sangue começa a subir. O diabo só te esclama pra tentar te seduzir. Quem não tiver firme agora, nessa hora vai cair. Fique firme, joga o jogo, liga só quem é o juiz. Deus é mais, você sabe, permaneça pra ganhar. Mas basta um blefe do inferno que é pra você balançar. Quer jogar, vai mais, serve aqui. Deus é mais, é rolê. De Cristo, uma fé soldado armado, essa é minha estratégia. Cassino da vida, eu giro a roleta, vermelho deu na mesa. O sangue que foi derramado de Jesus Cristo, eu tenho certeza. A banca formada, quem tá no comando é o Todo-Poderoso. Aquele que é o Criador do céu e da terra, pro inferno transtorno. Eu lanço os dados no chão, qual vai ser a sua escolha? Prefere tentar a sorte, siga no jogo ou viva à toa. Não fique cabelo com essas palavras, esse é o meu destino. Levar a verdade em forma de rima contra o inimigo. Está preparado pro nosso confronto, homem materialista. Diabo cegando a sua visão, plantando a cobiça. Seu olho e sua prata não vale pra nada no cassino da vida. O rico desceu, o pobre subiu, num sonho de um levita. Aperte o cinto e cale sua boca diante do Messias. Deus não joga das, mas sempre ganha a sua vida. Quer jogar, vai mais, serve aqui. Deus é mais, é a roleta para o tempo acabar e não dá mais. Depois que morrer, não tem mais o que fazer. Tudo que você plantou, achando que Deus tá blefando. Lê a Bíblia, tira a onda desacreditando. Então não vê que a sua alma que está apostando. Leve a sério a sua vida, o demônio está ganhando. O controle desse jogo não está na minha mão. Tudo depende de uma escolha, é sua decisão. Vire o jogo, mude a mesa, volte atrás, se arrependa. Escute Deus e vê se para de dar ouvido pro capeta. Igual no milhar a maior, a bola branca é quem manda na mira dela menor. Bola 8 pra caçapa, o exemplo é luz e trevas. E não falo de raça, se segura, fica firme.